yourself. Thank you. Stop. Se te portas mal, tu vais ficar. Eu quero vida louca, te dar beijo na boca, sussurrando como Não consigo combinar, estava fascinado.

No coração traz a mulher que ama e que sempre

E assim ficámos ela e eu a tarde inteira. Mas este caso não nos saiu da memória. Quando casámos, disse eu na brincadeira, vai ser tão lindo recordarmos esta história. Oh, senhor guarda, não é verdade. O que está vendo não é só um tal e tal. Oh, senhor guarda, veja lá bem. Nós somos noivos, olha o anel que ela tem. Oh, senhor guarda, não é verdade. Nós atestamos a casamento marcado. Oh, senhor guarda, veja lá bem. Vamos casar a dentro do mês que vem. Oh, senhor guarda, não é verdade. O que está vendo não é só um tal e tal. Guarda, veja-la bem. Nós somos noivos, olha o anel que ela tem. Oh, senhor guarda, não é de nós. Nós atestamos de casamento marcado. Oh, senhor guarda, veja-la bem. Vamos casar a dentro do mês que vem. Acontece entre nós amor, ternura. Por uma lágrima tua, deixaria matar. Do meu corpo e deixo-me adormecer. Se eu soubesse que morrendo tu me havias de chorar por uma lágrima tua, e a alegria me deixaria matar. O povo a discutir quem será o campeão. Ele lá por ser do Benfica, a minha esposa fica sem me querer dar razões. Discuto às vezes com ela só porque o gosto dela é que eu seja dos leões. Quem é que é o campeão? Uma pessoa sem saber ao certo fica. Digo até, sem decisão, será Sporting ou Benfica campeão? Eu também fui um dia à casa da minha tia, que não me quis dar conforto. Disse, nestas condições, nem Benfica nem Leões, eu gosto mais a do Porto. Sempre que nós visitamos, todas as vezes falamos no desporto, afinal. Tiro parte pelo meu e cada um pelo seu, assim ninguém fica mal. Quem é que é o campeão? Uma pessoa sem saber ao certo fica. Digo até, sem decisão, será Sporting ou Benfica campeão? Mas quando se chega a hora de qualquer um jogar fora, minha opinião vou dar. Seja qual for a nação, a minha satisfação é vê-los todos ganhar.